vazio, não estava completo. Então ele diz: eu vou fazer para ele um auxiliador, como há na Trindade. E na Trindade, nenhum se destaca mais do que o outro. É o maior exemplo de uma unidade perfeita. Um não se destaca mais do que o outro, um não quer ser mais do que o outro, eles funcionam juntos, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando na redenção juntos, trabalhando na criação juntos, como um só, três pessoas como um, unidade perfeita. E eu acredito que uma mesma raiz que dá à mulher esse sinônimo de Espírito Santo, essa palavra que alicerça as duas palavras, Espírito Santo e auxiliar, que Deus também tinha um plano que nós fôssemos assim como eles, como a Trindade, homem e mulher, diferentes, com propósitos diferentes, mas funcionando como uma equipe, não concorrendo, não disputando, não medindo poder, não competindo pela autoridade, simplesmente fluindo naquilo que são. E aí que está a beleza de sermos homens e mulheres. Auxiliadora, aquela que presta socorro, auxilia, completa. E você sabe o que é idônea? Idônea é apta, capaz, competente para desempenhar uma tarefa e moralmente correta. É isso que a palavra idônea, se você procurar no dicionário, é essa a definição do dicionário de língua portuguesa: apta, competente, capaz, moralmente correta. Então a palavra que Deus liberou para você, mulher, é essa: eu vou fazer, vou criar agora um ser que complete, que preste socorro, apta, capaz, competente e moralmente correta. Esse é o sonho de Deus para a mulher. Esse é o plano de Deus para a feminilidade. E quando a gente compara a mulher com o Espírito Santo, a gente vê tantas similaridades, o que confirma mais uma vez a origem dessa palavra, auxiliadora. Porque olha, quem é que convence? O Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Agora, quando uma mulher quer convencer alguém de alguma coisa, ai meu Deus, ela vai conseguir ou não vai, gente? O Espírito Santo consola. Vocês já viram como uma criança machuca, vem o pai, vem com os joelhos ralados no pai: ô pai, eu perdoei, mas o que, pai? O pai fala: que isso, rapaz? Chora não, vou ter que ser homem, passa a cruz bem, sabe? E a mãe fala: ô meu filho, vem cá, vem cá, deixa eu dar beijinho pra Sara. Sarou. É assim? Ai, um abraço para consolar muita gente. Você lembra da sua infância? Quando você ficava doente, o melhor abraço do mundo, o melhor lugar que você queria estar: minha mãe! Sempre que a gente rachava a testa: mãe! Primeiro nome que se chama. Por quê? Porque mãe consola. Não é assim? Pelo menos esse é o plano de Deus para a feminilidade, né? Não é bem isso que a gente tem visto por aí. Mas é por quê? Porque o homem e a mulher estão cada vez mais distantes do plano original de Deus para os gêneros. E é por isso que nós temos que voltar ao plano original, onde nós vamos encontrar novamente alegria, vivendo a plenitude de Deus naquilo que Ele tem para nós. Amém? Então essa foi a palavra liberada sobre a mulher. Capaz, competente, moralmente correta. A moralidade de uma nação está ligada à figura feminina. O Brasil lá fora é visto como um país para fazer turismo sexual. O Brasil lá fora é visto como uma mulher fácil. Por que será que as outras nações, quando olham para uma brasileira, pensam que ela é uma mulher fácil e pensam que o país é um parque de diversões sexual? Porque é essa imagem que a mulher brasileira vende lá fora. O carnaval, os biquínis minúsculos, em alguns lugares na América, em alguns clubes, existem plaquinhas falando: biquínis brasileiros não são permitidos. Meu Deus, eu quero que a mulher brasileira seja respeitada pelas outras nações. Eu quero resgatar o plano original de Deus, moralmente correta. Uma mulher inteligente, bela sim. A gente não precisa de se vestir numa burca para estar moralmente correta. Mas bela no jeito de se vestir, bela no jeito de se expressar, bela no jeito de comunicar graça com seus gestos, com suas atitudes. Uma coisa que me deixa perplexa é quando eu entro no banheiro feminino de uma igreja e o lixo está transportando, absorventes sujos à mostra, torneiras abertas, ralos entupidos com papel higiênico ou cabelo. Senhor, resgata a nossa feminilidade. E aí eu penso, ninguém ensinou para essas moças a enrolar o absorvente? Ninguém ensinou para essas moças a fechar a torneira? Ninguém ensinou para essas moças a catar o lixo no chão? A pegar uma toalha de papel e lá no lixo que está quase transbordando, colocar por cima e enfiar a mão até o fim para caber mais lixo? A gente pode transformar tudo ao nosso redor. Das coisas bizarras, minúsculas, as grandes transformações, a gente pode revolucionar a sociedade se a mulher for curada dentro da sua casa, na sua identidade. For restaurada na mulher a identidade que Deus deu a ela. Apta, competente, capaz, moralmente correta, auxiliadora. Mas nós saímos do plano original. Nós saímos do plano original. Nós sucumbimos. Nós nos revoltamos. Porque o homem também saiu da sua posição original. Só que nós, como mulheres, gente, nós somos formadoras da próxima geração. Quem educa os filhos homens? Mulheres. Quem são as professoras da escola primária? 99,9% mulheres. Nós mulheres é que temos o poder de transformação desde o ventre. Porque você é que educa uma criança. Quem é que fala 372 vezes por dia? Já escovou o dente? Já lavou a mão? Não bate na sua irmã. A gente não bate em mulher. Respeite o seu irmão. Vai pedir para o seu pai. Ele é a autoridade. A mulher é que apresenta a autoridade masculina ao filho. Mas nós nos perdemos. Nós nos perdemos. E onde nós nos perdemos? Na influência do movimento feminista. O movimento feminista nasceu de uma visão de rebelião. A mulher estava cansada de ser oprimida, cansada de ser subjugada, explorada, tratada como lixo. E aí a mulher se rebelou. Ao invés de usar a sua influência, a sua inteligência, a educação dos filhos para mudar o quadro, não. Um pequeno grupo de mulheres reunidas em um hotel nos Estados Unidos deu início à segunda onda do movimento feminista, que aconteceu nos anos 50, 60 e 70. O feminismo começou muito antes disso. A primeira onda se deu na virada do século XIX para o século XX. As mulheres estavam buscando direito ao voto, direito de discutir filosoficamente. Elas queriam ter voz, elas queriam ser ouvidas, ter o direito de votar, de escolher os seus representantes, de pensar e discutir política e filosofia. Mas a segunda grande onda do feminismo veio debaixo de um mover de rebelião, de ódio, de ira e também de insatisfação. Por quê? Porque na Segunda Grande Guerra Mundial as mulheres foram convocadas para o trabalho. E aí elas começaram a trabalhar na indústria, no comércio. Quando a guerra acabou, os homens voltaram para os seus postos, mas as mulheres descobriram: peraí, eu posso fazer alguma coisa além de cuidar de menino e cuidar de casa. Então, eu também quero ganhar meu dinheiro. Eu também quero ser independente. Eu quero ter independência financeira. E aí elas começaram a brigar por essa independência financeira. Começaram a querer trabalhar fora de casa. Começaram a questionar os valores. Por que a mulher tem que cuidar de filho, cuidar de casa? E aí elas começaram a sair de casa. Começaram a trabalhar, ingressaram no mercado de trabalho. Mas não parou por aí. Porque também nessa mesma época veio o movimento hippie, sexo, drogas e rock and roll. E começou a mulher, veio a invenção da pílula anticoncepcional. E aí a combinação bombástica estava armada. Um espírito de rebelião com uma proposta de independência sexual. Você pode se relacionar com quem você quiser, que você não vai ficar grávida. Agora tem a pílula anticoncepcional. E quando a mulher começou a ser dona do seu próprio corpo, que agora tinha pílula anticoncepcional, para que eu tenho que ficar casada com esse cara? Para que eu tenho que aguentar esse casamento? Para que eu tenho que fazer dar certo esse casamento? Eu agora tomo pílula, tenho um movimento hippie, eu posso me relacionar com quem eu quiser. E nesse mesmo período nasceu o divórcio e as lutas pela legalização do aborto. Tudo debaixo da bandeira feminista. A mulher é dona do seu próprio corpo, a mulher decide por si, ou seja, não era uma rebelião só contra o sistema masculino opressor, também era uma rebelião contra uma ordem de Deus. Porque Deus falou o seguinte: quando houve a queda, Deus viu tanto de poder que a gente tinha. Uau! Elas convencem mesmo. A serpente foi em quem? Foi na mulher, porque se ele convencesse a mulher, o homem estava no pacto. O homem apaixonado, gente, faz o que a gente quer. É ou não é? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque daí para entrar no controle de Jezabel é um pulinho. E Deus então instituiu: o seu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. Por que Deus deu essa palavra? Para colocar limite. Agora, você sabe o que significa dominar? Dominar significa exercer autoridade. E sabe qual é o padrão de autoridade que Deus estabeleceu? Como a autoridade de Cristo sobre a igreja. Cristo bate na igreja? Cristo acusa na igreja? Estupra a igreja? Usa a igreja? Ele ama a igreja e dá a vida por ela. Deus não falou: você vai mal.